Posta aí que ele é seu. Agora conta como aconteceu. Posta aí que roubou um homem que já tinha um outro amor. Contar pra todo mundo que ele era casado. Diz que destruiu uma família. Se não falar a verdade, eu vou abrir o jogo. Vou te desmascarar, sua bandida. Vou te desmascarar, sua bandida.